Que horas são? Parece que já é de manhã. Eu vejo o céu, tão bonito, tão azul. A TV está ligada, mas a única coisa que aparece é a tua imagem. Eu me levanto e faço um café. Tento ler um pouco, mas a história é muito fraca. Agradeço a Deus por você não estar aqui para me ver o estado em que eu me encontro. Estou passando o meu tempo vendo os dias passar, me sentindo tão pequena. Olho fixamente para a parede, esperando que você pense em mim também. Estou passando o meu tempo. Tento telefonar, mas não sei o que dizer a você. Deixo um beijo na sua secretária eletrônica. Me ajude, por favor. Há alguém que possa me fazer acordar deste sonho. Estou passando o meu tempo vendo os dias passar, me sentindo tão pequena. Olho fixamente para a parede, esperando que você esteja sentindo a minha falta também. Estou passando o meu tempo vendo o sol se pôr. Adormeço ao som de lágrimas de um palhaço. Uma oração perdida. Estou passando o meu tempo. Os meus amigos ficam me dizendo que a vida continua. O tempo provará que eu me recuperarei. Esse jogo bobo do amor, você joga, você ganha, somente para perder no final. Eu estou passando meu tempo vendo os dias passar, me sentindo tão pequena. Olho fixamente para a parede, esperando que você pense em mim também. Estou passando o meu tempo vendo o sol se pôr. Adormeço ao som de lágrimas de um palhaço. Uma oração perdida. Estou passando o meu tempo. Passando o meu tempo. Eu não posso viver sem o teu amor. Estou passando o meu tempo. É ruim estar sem você. Passando o meu tempo.